E antes da gente passar para falar do encontro, eu quero dizer também para vocês que vai estar... no próximo programa nós vamos ter um artigo sobre Esperanto que me foi entregue pelo Wilson Caldas da Silva, do Rio de Janeiro. Então vamos passar para a gente poder comentar mais o encontro. Vamos passar de imediato a entrevista que nós fizemos com a Maria Costa Pinto. Hoje nós vamos ter a presença aqui da... Maria Costa Pinto. Isso, Maria Costa Pinto, da BBC de Londres. Serviço Brasileiro. Isso porque ela esteve no 5º Encontro de Xistas, que nós acabamos de realizar no dia 2 de maio, em São José dos Campos. E nós vamos ver hoje aqui com ela o porquê desse interesse da BBC em mandar entrar a Maria Costa Pinto aqui para estar conosco, né? Então a primeira pergunta que eu vou fazer é a seguinte: por que esse interesse da BBC, então, pelo deixismo brasileiro atualmente? Eu responderia com uma pergunta: por que não? É bastante interessante, né? Por que não? Mas eu explico. Sim. Essa foi só uma brincadeira. Bom, nós, o Serviço Brasileiro iniciou há cerca de uns 6 meses, mais ou menos, um programa, que é o programa Frequência DX, que é um programa para os nossos deixistas, né? Os deixistas brasileiros. E é um programa que ainda está em formação. Nós estamos tentando achar um formato para o programa. É um programa que já existe em vários outros serviços de outras línguas da BBC, mas não existia ainda em português para o Brasil. E nós iniciamos isso agora e estamos em busca de um formato para esse programa. E quando veio o convite de vocês para esse encontro aqui, eu falei: olha, tá aí, é a ideia, é a ocasião perfeita para a gente ir lá investigar com eles que tipo de programa que eles gostariam de ter. Isso foi, de certa forma, o que motivou a minha vinda aqui. Agora, o que motivou a BBC a ter um programa, o programa Frequência DX, é uma coisa, eu acho que é um pouco meio óbvio, é uma coisa que já existe em todas as rádios internacionais. Eu acho que o Serviço Brasileiro chegou, foi até atrasado nesse negócio. É, bem, agora eu gostaria de saber como tem sido visto ultimamente o destino brasileiro lá pelo Frequência DX. Olha, o problema da gente é que nós temos mudado de produtor com alguma frequência. Então isso é uma coisa que está complicando ainda mais o programa em si, né, quer dizer, não tem uma continuidade. Então, dizer, como está sendo como é que ele está sendo visto pela Frequência DX? É uma pergunta difícil de responder, porque nós ainda estamos conhecendo desvendando o deixismo brasileiro, por assim dizer, entende? Então, por enquanto, para mim, ele é uma selva que eu estou ainda começando a desbravar. E a cada contato que eu tenho, a cada programa que eu faço, eu descubro mais uma faceta, mais um lado, mais uma coisa que tem que aprofundar aqui, aprofundar lá. Não, o caminho é esse, o caminho é aqui. Por enquanto, vocês, para mim, são um bando de desconhecidos. A partir de hoje, vocês passaram a ter rosto. Antes, vocês só existiam na forma de cartas. Mas agora eu já conheço um pouco melhor vocês. Eu acho que se vocês me fizessem a pergunta daqui a uns 6 meses, de novo, eu vou ter uma resposta mais inteligente. Tá certo. E quais foram as suas impressões assim, sobre o 5º Encontro Brasileiro de DX? Eu gostei muito. Palavra de honra. Isso é um mundo que não tem nada a ver comigo. Eu não sou uma pessoa de eu não sou uma pessoa de técnica, eu tenho até de trovoada, entendeu? Eu não sou uma pessoa de eletricidade, nada disso. Eu sou jornalista, eu gosto de fazer rádio, gosto de falar no microfone, gosto de ficar do outro lado. Eu não gosto desse negócio, nem que você está falando comigo agora, que é ser entrevistada. Mas eu achei que é interessante. Porque eu gosto muito de rádio, porque eu trabalho em rádio, eu sou uma profissional de rádio. De repente, conhecer um grupo de pessoas fanaticamente interessadas no tipo de atividade que é a minha atividade profissional. E quando eu falo isso fanaticamente intelectuais, não tem nenhum tom pejorativo. Mas eu realmente eu penso que isso é um prazer em escutar o tipo de coisa que eu faço, quer dizer, e a gente não vive sem o ouvinte. O ouvinte é tudo, quer dizer, todo a cabeça da gente quando a gente está fazendo rádio é como organizar a coisa de forma tal que o ouvinte não vai desligar e que o ouvinte não vai mudar de estação. Então, de repente, você conhecer pessoas que gostam do rádio, né? Profundamente, né? Uhum. E que se interessam demais por isso. Então, isso foi um aspecto muito agradável, realmente, do encontro. E, sei lá, as pequenas coisas, de o fato de vir até São José dos Campos, eu sou uma pessoa do Rio, então, de ver como vocês são diferentes uns dos outros e tudo, mas ao mesmo tempo, foi bom, honestamente foi uma experiência muito agradável. Espero que você queira. Você deve ter notado, se bem que você está começando, né, mas você deve ter percebido um crescimento, assim, algo novo, né? E o que você achou desse crescimento, assim, que dá para perceber no encontro de BX, né? O que você está achando disso? Olha, esse algo novo, esse crescimento, é uma coisa que eu tomei conhecimento há uns 5 minutos atrás, apenas. Porque o meu entrevistado aqui, há 5 minutos atrás, estava exatamente me explicando isso. Então, realmente, eu não posso te falar nada sobre esse crescimento do BX brasileiro, porque eu sei muito pouco dele. Eu sinto, pelo que foi dito lá durante o encontro, quer dizer, o número de participantes, o fato de pelas observações de vocês mesmos, que a coisa está crescendo. Quer dizer, mas isso, para mim, a coisa está nascendo. Então eu não posso falar sobre o crescimento do BX brasileiro, porque para mim ele acabou de nascer. Ele ainda está muito, muito no início, né? Eu realmente não tenho o que te falar sobre isso. Tá, agora, só para encerrar, qual seria a sua mensagem para os ouvintes da Rádio Aparecida, em especial para o pessoal ouvinte, BXistas brasileiros, né? Ouvinte do programa Encontro BX. Qual a sua mensagem, assim, desse pessoal, sobretudo, que não pôde comparecer, né, ao Encontro BXistas e que, portanto, ficou sem ter a oportunidade de conhecer a sua pessoa, de conhecer você, de manter esse contato que para nós que comparecemos foi assim, algo inusitado, algo válido, algo muito bom que aconteceu para nós, né? E para você. Qual é a sua mensagem para essa pessoa? Vamos lá, eu vou ver se eu tenho uma mensagem. Bom, a minha mensagem para os ouvintes do seu programa, como é o nome do seu programa mesmo? Encontro BX. Do Encontro BX. Então. Pena realmente que o pessoal que não pôde vir não tenha vindo aqui. Não tanto pelo fato de eles não terem podido me conhecer, mas pelo fato de eu não ter podido conhecer a eles. Porque se eles fossem mais deixistas, eles pudessem ter conhecido melhor. Eu não sei se é mensagem, mas eu teria um pedido a fazer a eles. Que ouvissem o programa Frequência DX do Serviço Brasileiro da BBC de Londres e que escrevessem pra gente, escrevessem pra mim, dizendo que tipo de informação eles gostariam de receber através da Frequência DX, que tipo de programa eles gostariam de ter, né? Então, isso é um pedido que eu tenho a eles. Eu encontrei gente aqui realmente muito interessante, com interesses muito variados na vida. Gente que está de poeta a engenheiro. Então, é um mundo realmente muito interessante. Eu acho que vocês que estão mergulhando aí nesse deixismo devem continuar, porque eu acho que é apenas um início, apenas um veículo, como o rádio é para mim, para chegar até os meus ouvintes. O deixismo parece realmente ser um veículo para chegar a outras pessoas, chegar a outros ideais, a fazer novas amizades. Tem gente que está com a vida toda aí no deixismo, né? Que casou com o meu deixismo, tudo isso. Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena investir emocionalmente, tempo, dinheiro, se possível, ou se eu impressão que eu fiquei de que é uma coisa que vale a pena. Não é um hobby bobo, não é. Não quer dizer que algum hobby seja bobo, mas tem alguns que param no hobby, entendeu? Que são coisas que você vai e fica uma coisa muito fechada de você e o seu hobby, você e os seus selos, por exemplo, e tudo. E o deixismo não, ele proporciona uma coisa muito ampla de contato, não só um contato que não tem fronteiras. Isso eu acho uma coisa muito positiva, porque realmente se você vai conseguir fazer alguma coisa positiva no mundo hoje, você tem que tentar, né? Tudo, né? Depende da comunicação, né? Do entrosamento. Exatamente. Então eu acho que o deixismo é uma coisa que tem um grande potencial para esse entrosamento maior, como você falou. Eu acho de toda força, não sei se eu jamais me transformaria numa deixista, mas eu vou dar o meu apoio sempre que possível. E tipo, seu programa, que eu acho que tem muito sucesso aí, eu sei que seu programa foi uma coisa muito positiva que aconteceu com os deixistas aqui no Brasil. Então eu espero que você tenha sucesso, espero que o meu também tenha sucesso lá de Londres. Agora, depois desse entrosamento, inclusive, que a gente teve aqui nesse encontro, né? Sem dúvida que todo o pessoal vai manter assim um contato mais amplo, né, com frequência DX, né? E vai ser a resposta nossa aqui, e também um agradecimento nosso dos DXistas brasileiros a essa preocupação da BBC, da Maria Costa Pinto, né, estar aqui. E a nossa resposta vai ser realmente através das cartas. Isso só pode ter certeza. Estou esperando essas cartas lá ansiosamente. Tá certo? Ah, eu podia até dar um endereço da BBC. Sim, claro. O Sidney aqui presente vai dar um endereço para mim, porque eu não sei de quê. Pois não. Vocês devem escrever para a Caixa Postal 51681, CEP 01499, São Paulo, capital. Podem colocar no envelope programa Frequência DX, Serviço Brasileiro da BBC. Muito obrigado. Obrigada, Sidney. Nosso encontro de shows, e esta é a Rádio Aparecida transmitindo o programa que põe você em contato com o maravilhoso mundo do rádio. Nosso endereço para correspondência, Rádio Aparecida, programa Encontro DX, Aparecida, São Paulo. O CEP de Aparecida, 12.570. E atenção para as nossas frequências. 820 kHz, ondas médias. Deve ter sido um encontro muito bonito. Infelizmente, por compromissos assumidos anteriormente, não pude comparecer, mas agradeço demais ao nosso colega Cassiano Macedo, né, pelo manual do Esperanto que mandou aqui pra gente, ao próprio Globo DX, que está mandando o seu vigésimo, a sua edição de número 21, é isso aí. A 21ª edição do Globo DX. E também o diploma que recebi ao quinto encontro de deixistas brasileiros, realizado pelos clubes Globo DX e DX Clube Paulista, na cidade de São José dos Campos. Confere o presente diploma a Heriberto Carvalho, pela brilhante apresentação do programa Encontro DX. Muito obrigado, São José dos Campos, 2 de maio, assinado aqui o Raimundo Leonardo Bezerro, nosso colega, o Antônio Ribeiro da Mota, que é o organizador, e do DX Clube Paulista, o Márcio R. Ferreira Bertoldi. E vamos passar de imediato à entrevista, né, com os colegas. Hoje o nosso Encontro DX está recheado de surpresas para vocês. Inclusive, a presença especial dos colegas aqui, ó. O Gilson, o Francisco, o Oliveira Júnior, o Domingos, o Geraldo e o Henrique, que estiveram presentes nesse quinto Encontro DX. Eu gostaria de começar perguntando ao Gilson, né, o que ele achou do encontro. Alô, Gilson. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Alô, boa noite aos ouvintes do programa Encontro DX. Bem, o quinto encontro de deixista brasileiro achei muito interessante, pois é a primeira vez que participo de um encontro deixista. Eu sou deixista há uns 4 anos e faço esse voto. Bem, nos encontros foram debatidos vários temas de muito interesse para nós deixistas. Informações sobre o computador auxiliando o deixista. Curiosidades sobre a radiodifusão nacional e internacional. Comentários sobre quem. E outros assuntos muito interessantes, inclusive a presença da BBC de Londres neste encontro. Eu queria então parabenizar os organizadores, pois foi um sucesso, na minha opinião, neste encontro. Tudo bem. Valeu, Gilson. Beleza. A presença também do Francisco, né? O Francisco também esteve presente. O que foi que você achou do quinto encontro, Francisco? Bom, boa noite, destistas do mundo. Inicialmente, quero parabenizar o Antônio Ribeiro da Mota pela hospitalidade que nos ofereceu em São José. Parabenizo também o Raimundo, do Globo DX, o Márcio, DX Clube Paulista. Enfim, a todos os organizadores. Achei excelente, né, a palestra do Robert Altmaier sobre os Jennings, a do Walter Aguiar sobre computadores no DX, né, um fato interessante, todo dia informático no DX. Também tivemos a presença da Maria Costa Pinto, do DC, algo marcante, né, para os DXistas do Brasil. Enfim, foi um sucesso, né, mais de 40 participantes. Que é isso, hein? 40 pessoas participando. É, mais de 40. Você é daqui de São Paulo mesmo? É, eu sou daqui de Aparecida. Ah, daqui mesmo de Aparecida. Aparecida. Pessoal, todo dia que está aqui presente, a maior parte do dia de Aparecida está prestigiando o nosso programa de hoje e estiveram presentes em São José dos Campos. Muito obrigado, valeu, Francisco, a você, ao Gilson. E eu vou perguntar também ao Oliveira Júnior, né? O Oliveira Júnior também esteve presente no encontro de xismo, no encontro de xistas, né? Lá em São José dos Campos. E qual é o seu parecer, Oliveira? Ponto alto do quinto encontro de destistas brasileiros foi a participação de 40 destistas, como já foi ressaltado, e Aparecida fez presente com 3 destistas, o que é mais importante, por ser Aparecida praticamente ingressando no destismo brasileiro. Foi muito proveitoso, principalmente por todos os destistas participarem deste primeiro encontro e fazer a presença marcante, tanto dos destistas de Aparecida como de outros estados. Ressalto, porém, e principalmente a presença da BBC, trazendo souvenirs para presentear os participantes, né? Uhum. E agradecendo principalmente a Maria Costa Pinto por essa presença marcante. Sim, você já era destista ou você ficou motivado a ser destista depois do nosso programa? Como é que é? Iniciante há 6 meses no destismo, por intermédio do Raimundo. Por intermédio do Raimundo Leonardo Bezerra. É. Aí, tá valendo. A mesma coisa acontece com o Francisco, com o Gilson? É isso, Francisco? Pô, eu tô no DX desde 81, mas... Desde 81. E o Gilson? É, eu comecei junto com o Francisco. A gente começamos junto a ouvir as ondas curtas e descobrimos este hobby. Ah, beleza. E acompanhando. Maravilha. E tem mais 3 pessoas aqui de Aparecida que também não foram ao encontro, mas estão participando do nosso programa. E eu gostaria de perguntar ao Domingos, ao Geraldo, ao Henrique... Começando pelo Domingos. Alô, Domingos. Boa noite. Tudo bom com você? Boa noite, ouvintes. Tá bem com vocês? Boa noite, Alberto. Boa noite. Eu gostaria de perguntar para você o seguinte. O que é que você está achando? Você está ingressando também agora no próprio dexismo. O que é que você está achando? É interessante realmente? Vale a pena ser dexista? Como é que é? É, realmente é fascinante, né? Porque eu fui por acaso, sabe? Escutava ondas curtas e daí comecei a ter interesse a escutar com mais frequência. E é um quadro fascinante, que agrada a gente, né? Descontrai. E qual é o seu equipamento? Não, o meu é um sintonizador normal. Filco. Filco? É. Um sintonizador Filco de ondas curtas e ondas você está só enquadrando o mundo. Só coringando nele. E o que é que você está achando aqui do nosso programa Encontro DX? Está te auxiliando na sua busca de novas emissoras, na sua busca desse hobby? É, sempre a gente vai pegando mais conhecimentos, né? Vai também uma experiência, né? Experiência que nunca participei de um programa, de um encontro, né? Sobre o assunto. Então a gente fica na expectativa, né? E a partir daí é lógico que você vai se interessar mais, né? Vamos mais aprofundar no... Beleza, valeu, Domingos. Boa noite, Geraldo. O Geraldo também está chegando junto aqui com a gente no programa de hoje. O Encontro DX, assim, bem mais solto, né? Bem mais tranquilo. É ou não é, Raimundo? Boa noite, Geraldo. Boa noite, Alberto. E a você, a mesma coisa eu pergunto. O que é que você está achando desse hobby, do DXismo? É a primeira vez que você está mantendo esse contato ou você já era DXista? Bem, há uns 4 anos atrás, né? Quero ressaltar aqui que o Domingos é meu irmão. Sim. Então foi por acaso também que eu entrei nessa, né? E é um negócio, assim, fabuloso, que você, além do mais, sempre em contato com colegas do exterior, troca de ideia, troca de difusão. E eu vim aqui no programa prestigiar, né? Muito bom. Dá uma força pro Raimundo. E nós agradecemos demais também a sua presença, a presença de todos vocês, que muito nos honra, né? Desse encontro DX, que está sendo realmente um encontro, né? Conversando com gente nova no DXismo, com gente que já está 4 anos batalhando aí. E vamos que vamos. Ô, Geraldo, me diz mais uma coisa. O nosso programa tem sido, assim, um ponto de auxílio para você no Encontro DX. Você recebe muitas cartas, você se corresponde com as pessoas, vamos lá. Bem, atualmente não me correspondendo muito com pessoas ouvintes, sim com emissoras, né? Certo. Quanto ao programa que está me ajudando, sim com as explicações das partes técnicas, como antena, recepção, aquelas coisas todas, né? Então ajuda sempre a gente, que são matérias que tem que ser mais aprofundadas um pouco, que a maioria dos DX e Rádio Escuta não tem, assim, muito conhecimento. Logicamente, então você já ficou sócio também do Globo DX, opa, né? Tranquilo. Ah, beleza. E eu pergunto também ao Henrique. O Henrique, inclusive, tá meio assim nervoso. Ah, aqui, né? Fica, nunca né? Falou no microfone, tá naquele jeito. Senão, que é isso, Henrique? Normal, boa noite, normal. Henrique, boa noite. E o que é que você está achando do Encontro DX? Você já era DXista, você está se tornando DXista, como é que é? Não, eu comecei logo que o Justo começou, né? A gente ficava... Então, ficava aquela história de brincar, de ouvir as rádios, né? De fora. Aí eu parei com isso e ele continua, né? Quer dizer, ele passou a perna em mim. Passou é uma a perna coisa normal, tempo. Uma coisa normal, né? Tudo bem. Mas, então o Justo foi pra frente e eu fiquei. Eu já conheci o Chico também, né? Que ele já participava junto com o Justo no início, né? Foram nós três ali e tal, né? Eu ia na casa dele, mas eu ia mais sapiar com aquela empolgação que eles tinham, né? De ouvir rádios e tal. Mas... E agora que você está tendo, assim, um programa mais concreto, mais perto de você, no caso, você mora aqui em Aparecida, então está pertinho aqui da Rádio Aparecida, está sentindo o programa, e isso aí está motivando você a voltar ao hobby, como é que é? É, lógico, né? Isso aí incentiva, né? Pelo fato do Gilson e do Chico aqui, né? Eles estarem também aí se empolgando, né? Então a gente também... Eu nunca pensava também que o DX, né? Fosse ter esse empurrão que está tendo agora, né? Maravilha. É um negócio que aconteceu repentinamente, a gente nunca esperava, né? A gente ia ter essa oportunidade de estar aqui na rádio, né? Falando sobre o DX. Agora, né? Conte da sua emoção de falar no rádio. É bem diferente. Escutar a rádio é uma coisa, falar no rádio é outra. Como é que é essa emoção? Ah, eu prefiro ouvir, viu? Na verdade, eu prefiro ouvir. Tá normal, a atitude é normal. E o coração, ele tá aguentando? Não, pior é que tá, né? É um negócio normal, né? Tudo bem. Bom, gente, daqui a pouquinho a gente volta com esse papo muito gostoso. Vamos lembrando dos nossos anunciantes, né? Você está interessado em livros sobre o radioamadorismo? Na Litec achará tudo o que procura. Tem lá o Rádio Amateur Handbook em inglês e até em espanhol. Tem o ARRL Antena Book, tem o manual VHF e UHF e muitos outros títulos sobre o assunto, inclusive o famoso WRTH87. Dê um pulinho na Litec, na Rua dos Timbiras, número 257, bairro de Santa Efigênia, em São Paulo, ou faça o seu pedido de catálogo à caixa postal 30.869, São Paulo, capital. Eles atendem também pelo reembolso postal e aéreo, ok? Bom, e desse quinto encontro de xismo, nós vamos falar muito hoje, na noite de hoje, conversando com você, explicando o que foi que aconteceu. Raimundo, tem mais alguma informação para oferecer antes? Nós ouvimos a primeira música do programa? Não, você pode prosseguir, né? Depois a gente volta. Eu só queria, novamente, né? Eu realmente fiquei muito surpreso. Porque houve várias pessoas falando aqui sobre o programa, né? Vários colegas novos que foram, inclusive... Porque ouviram aqui. Foram motivados a entrar no hobby por causa do programa. Muito pessoal perguntando de você, né? Conforme eu já te falei, né? Sei. Esse tipo de coisa. Né? É que eu sinceramente, estava pronto para ir, mas não tem como fugir mesmo, né? Então, inclusive, eu gostaria de me desculpar perante os nossos colegas bolsistas, né? Que estiveram presentes nessa ocasião tão importante para o DXismo Nacional, o quinto encontro, mas se Deus quiser, no próximo estarei presente para conversar com vocês, para falar alguma coisa, falar da minha emoção também de estar falando neste programa, que é um programa praticamente produzido inteiro, né, pelo Globo DX, e um dos grandes DXistas nacionais, que é o Raimundo Leonardo Bezerra, sem querer jogar confete, não, porque realmente o é. Vocês podem ter certeza disso, vocês que estão nos ouvindo. Ele é um rapaz que está batalhando e realmente esse programa está indo ao ar. É por ele, né? Que está aí dando aquele tchan aqui no nosso pedaço. Bom, eu encontro o DX e você está interessado em livros sobre o radioamadorismo, eletroeletrônica. A Litec é especializada nesses assuntos e tem tudo sobre transmissão e recepção. E também sobre eletrônica, semicondutores, databooks de fabricantes, tabelas de equivalência e muito mais. Dê um pulinho na Litec na Rua dos Timbiras, 257, no bairro de Santa Efigênia, em São Paulo, ou faça o seu pedido de catálogo à Caixa Postal 30.869, São Paulo, capital. Eles atendem também pelo reembolso postal e aéreo. Você tem problema em encontrar peças e componentes eletrônicos? A Rolivac é uma firma especializada em vendas pelo reembolso postal para todo o país. Principalmente na venda de remessa de material elétrico e peças para aparelhos de rádio e TV. Para maiores informações, escreva para a Caixa Postal 39, CEP 12.570, Aparecida, São Paulo. Bem, nós queremos agradecer a presença de todos esses nossos amigos que estiveram presentes com a gente aqui no programa. O Gilson, o Francisco, o Oliveira Júnior, o Domingos, o Geraldo, o Henrique, que de uma certa forma, assim, muito carinhosa, estão contribuindo para o engrandecimento do nosso DXismo nacional. Bem, a Rádio Aparecida, mais do que nunca, né, está dando também a sua parcela de muito carinho a todos os DXistas nacionais. E nós temos um recado importante para dizer para você, DXista, que está nos ouvindo, hein? A partir do próximo sábado, o nosso programa vai mudar de horário. Quer dizer, nós estamos transmitindo das 7 às 7h30, todos os sábados. Nosso programa, a partir do próximo sábado, será das 8h30 às 9h, portanto, das 20h30 às 21h, hora de Brasília. Hora de Brasília, muito importante ressaltar. Tá certo? Bem, Raimundo, as nossas despedidas, né? Pois é, boa noite, amigos, até o próximo sábado. E o nosso muito, muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes no programa. E sábado que vem tem muita novidade acontecendo aqui no pedaço, hein? Fique ligado e um abraço, DXista. Tchau. Você acabou de ouvir Encontro DX, o programa que colocou você em contato com os amigos do rádio, com os DXistas do mundo inteiro. Até o próximo sábado, neste mesmo horário. Gente, estaremos juntos, hein, a partir do dia 11 até as 17 horas no Clube dos Sócios. Vamos nessa! Rádio Aparecida, audiência certa em todo o Brasil. Passa a transmitir diretamente da Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida.